creio que era de Willie Nelson, que havia um tema que é On the Road Again. Pois bem, é precisamente um bocado assim que estaremos hoje. É a primeira vez que vamos falar com esta banda, e reporto-me desde já ao Choque em Cadeia, e que tem um álbum Pés na Estrada, daí a alusão que fiz há pouco. E como nos habituámos aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos um dos mentores dessa banda para falar precisamente deste conjunto de amigos, e já vão perceber porquê, que hoje lançam aqui o seu primeiro disco. E claro, normalmente o escolhido é o homem da voz, que vem a acumular também aqui com a guitarra, e é o Carlos Loronha. Carlos, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Olá, tudo bem? Para conhecermos então efetivamente este Choque em Cadeia. Exatamente. Antes de mais, porquê Choque em Cadeia? Por acaso, ultimamente tenho-nos perguntado muito isso, mas... É normal. Não há assim uma grande história, sinceramente. Foi um nome que, por acaso, acabou por ser demorado a arranjar, ou seja, demorou meses mesmo até todos concordarem. Mas não tem grande história, simplesmente achamos que era um bom nome e ficava bem. Eu nunca soube apertar o meu sapato, mas eu sempre tive um discurso arguto. É que eu sempre fui mentalmente astuto. O chão a tremer. Quando tu falas, eu nem sei o que dizer. Eu já perdi o meu estatuto. Contigo eu nem sei ser mentalmente astuto. Nada fica por Choque em Cadeia, ainda que, como disse há pouco, o nome demorou algum tempo, remonta, de facto, àquela formação que vocês criaram em 2009. Bem, nós em 2009, quando começámos a tocar, começámos por fazer música cantada em inglês, e por isso também tínhamos o nome em inglês para condizer com as letras. Depois, mais tarde, pá, em 2011, ou seja, há 3 anos, decidimos passar a cantar inteiramente em português e achámos que fazia mais sentido ter o nome em português, e foi aí que surgiu o nome Choque em Cadeia. Ora, temos que explicar, antes de mais, fazer aqui um aviso à navegação. Estamos a falar com pessoas que estão todos no limiar da maioridade, portanto, tudo na casa dos 18 anos agora. Sim, nós, a média de idade é 19, a não ser o Luís, que é o baterista, que já tem 23. Pois bem, portanto, quando estamos a reportar aquele trabalho de 2009, andavam na casa dos 13, 14, 15 anos, não é? Exatamente. Quando nós começámos a tocar, eu pelo menos tinha 13 anos. A ideia na altura era, enfim, era para se divertirem, ou de algum modo já andava na vossa mente ainda que uma ideia imberbe, o Vini a criar um disco e ter uma banda, enfim, com originais e por aí diante? Eu acho, eu tenho que falar só por mim, acho que de certa forma já pairava esse sonho na minha mente e sempre foi uma coisa que eu aspirei a fazer um dia. E quando comecei, esta foi a minha primeira banda também, e quando comecei a banda já tinha, quando começámos a banda já era uma coisa que eu tinha assim um bocado longínquo, mas em mente, claro. Boa vida, meus senhores, muito fácil é escrever, criticar os cantadores. Muito fácil é escrever, umas notas são mal pagas, outras nada vão dizer. Quando as notas são mal pagas, pelo jeito que vos falta e não me agradecer. Vamos ver como isto é, faça pop ou faça rock, não convém perder a fé, yeah. Little, little, little, little, little, little. Oh yeah. Boa vida, meus senhores, não há bela sem senão para tantos rock doutores. Não há bela sem senão, o vosso rocking mandado faz as tripas coração. Quando o rock é mal mandado, é quem serve a carapuça. Vão dar leis para o outro lado. Vamos ver como isto é, faça pop ou faça rock, não convém perder a fé, yeah. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Oh yeah. Hey! Senão para tantos rock doutores. Não há bela sem senão, o vosso rocking mandado faz as tripas coração. Quando o rock é mal mandado, é quem serve a carapuça. Vão dar leis para o outro lado. Vamos ver como isto é, faça pop, faça rock, não convém perder a fé, yeah. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Oh yeah. Tiro, tiro, tiro. Vocês foram tocando, ou julgo saber, vim pedir festas na escola, provavelmente, depois já, alguns agora já na faculdade, eventos de algum modo, convites das câmaras municipais, talvez bares também. Exatamente. E é o que me dizem, vocês gostavam muito mais, enfim, tendo em conta covers, iam buscar The Strokes, Nirvana, mas mais atrás até Jimi Hendrix, Rolling Stone. Hoje, no dia que estamos a gravar, há uma má notícia, porque faleceu um dos membros, portanto, o homem do saxofone. Portanto, exatamente, o Bobby Keys. Portanto, de algum modo, vocês tinham já aqui referências de bandas que vos eram muito anteriores àquilo que andavam a ouvir, ou seja, tinham que andar à procura de Nirvana, porque normalmente já não era a banda mainstream na altura. De onde é que vêm esses conhecimentos de música? Que influências houve para aquilo que vocês ouviam? Por acaso foi, é verdade que nós ouvimos muita música já antiga, como disse, os Stones continuam a ter uma influência muito, muito presente no disco. Os Strokes, que são uma banda mais recente. O Jimi Hendrix também é uma grande influência para nós. Bem, eu acho que isso surgiu, talvez pelos nossos pais nos terem mostrado, também um bocado por nós termos ido descobrir como gostávamos deste género de música, fomos descobrir coisas parecidas. Foi no fundo, eu não sei muito bem como é que aconteceu essa descoberta, mas já teria sido mais ou menos por aí. Ainda hoje são as vossas bandas de referência, diz assim? Ainda hoje, sem dúvida. Os Stones são provavelmente a nossa maior referência. Os Strokes são também uma referência muito importante. E no segundo disco, ou seja, para o futuro da banda, acho que essa influência se vai notar ainda mais. Jimi Hendrix também é uma influência importante. Continuam a estar muito presentes. Essas bandas do nosso imaginário musical. andar cuidado, sempre bonita e importante. Tem charme bem estudado, o conteúdo não é relevante. Ter bom aspecto é sagrado, se não o vazio é constante. Mais cedo ou mais tarde, tu vais rebentar. Ninguém aguenta estar sempre a pousar. Alguma vez tu vais explodir. Ninguém aguenta estar sempre a fingir. Cheira a falso e o passado esconde um segredo. Populaça de pé descalço, tudo isso lhe causa medo. Ter bom aspecto é sagrado, se não o vazio é constante. Mais cedo ou mais tarde, vais rebentar. Ninguém aguenta estar sempre a pousar. Alguma vez tu vais explodir. Ninguém aguenta estar sempre a fingir. Nessa conversa, eu feito para dizer que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Carlos Noronha, há sempre uma fase aqui de desafios, que são três. E eu vou antecipá-lo porque, de algum modo, vem na sequência do que vimos falando. E o primeiro desafio é este. Imagine que venham tocar aqui a Oliveira do Hospital. Já me disse que não conhecia a cidade, mas eu vou-lhe dizer que existe aqui, porque existe, de facto, mesmo, um bom anfiteatro natural, e que nesse anfiteatro natural venham tocar, então, o Choque em Cadeia, mas que lhes permitem a vós convidar duas bandas nacionais. Quem é que vocês iam convidar para esse tal espetáculo? Bem, realmente isso é uma pergunta engraçada. Eu acho que a primeira, sem dúvida, seria o Jorge Palma. Jorge Palma. Que, por acaso, é alguém que também é uma influência importante para nós e talvez um dia, sei lá, nunca se sabe, gravar qualquer coisa com ele ou, como disse, fazer uma participação ao vivo. A segunda é mais difícil, mas provavelmente Sérgio Godinho. Deixa-me rir, ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Pois é, há quem viva escondido, a vida inteira. A noite passada um paredão ruído. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado, picotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho olá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste. Acho que são dois nomes muito, muito importantes da música nacional e provavelmente que não são tão reconhecidos como deveriam ser. O segundo desafio é este. Agora vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, eu gostava muito de ter a participação do Choque em Cadeia no meu espetáculo. Bom, pá, inevitavelmente os Rolling Stones, não é? Muito bem. Ainda por cima porque os espetáculos deles normalmente, como se viu no Rock in Rio agora, têm sempre mais de 100 mil pessoas. E talvez agora assim, e talvez os Strokes, porque ao vivo também são uma banda bastante poderosa e seria uma honra, um privilégio tocar com eles. Agora o terceiro desafio. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé do Choque em Cadeia e dizem: olha, nós queremos que vocês façam uma versão de um tema deste autor ou de banda para integrar o tal disco de tributo. Quem é que vocês gostariam de homenagear e que tema que iriam escolher? Bom, eu agora não posso falar pela banda toda, só posso falar por mim, mas mais uma vez acho que vou ter que dizer aos Palma porque lá está, é uma influência sempre presente. E aliás ele foi um bocado responsável por nós termos passado para cantar em português. O tema que eu escolheria é um bocado difícil essa pergunta. Eu, por acaso, assim de repente, o primeiro que me veio à cabeça é um que não é muito conhecido, que se chama Rosa Branca. Vive, dança, Rosa Branca. Não percas tempo a tentar ser feliz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Quando fores grande não queiras crescer, abraça a terra que te viu nascer. Embala o mundo ao som dos teus passos, deixa ao teu lado oscilar estes braços. Vive, dança, rosa branca, não percas tempo a tentar ser feliz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Quando te vejo tenho que admitir, todo eu estremeço, não posso mentir. A tua seiva alimenta a lua, faz-me querer ir cantar para a rua. Vive, dança, rosa branca, não percas tempo a tentar ser feliz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Aproveito, como o Jorge Palma tem os seus demitidos, vamos falar aqui dos seus, não é? Porque já falámos aqui com o Carlos Noronha e temos que apresentar então aqueles que são, como disse há pouco, um conjunto de amigos, uma vez que de algum modo foi na escola que vocês se encontraram para e tiveram esta ideia, não é? Sim, exatamente. Vamos então apresentar os seus colegas. Bom, estou no baixo é o Manuel Parreira, na guitarra solo é o João Costa e na bateria é o Luís Moraes. E quanto à criação das músicas, como é que vocês dividem as despesas entre vós? Bem, normalmente ou sou eu ou é o João, que é o guitarrista, como eu disse, que surgimos com a ideia inicial de uma música. Pode ser, por exemplo, o verso ou o refrão, ou um riff só. E depois a banda toda trabalha à volta dessa ideia. Em relação às letras, normalmente, por exemplo, neste disco, e agora no próximo que nós também já estamos a preparar, sou eu que faço as letras individualmente em casa e com tempo. Normalmente eu demoro à vontade meses a fazer cada letra. Vai pegando, vai largando? Sim, sim, é uma coisa que eu tenho que esperar que surja espontaneamente. Não posso sentar-me e pensar agora vou escrever uma letra, porque acaba por, pelo menos a mim, acaba por me soar sempre forçado. Essa queda foi fatal. já passaram tantos meses desde que chegamos ao fim. Eu nem sei como é que ainda guardas tanto rancor por mim. Tu e eu tivemos tudo na mão, mas tudo não chegou a final. De algum modo, uma vez que vocês já foram tocando algum tempo antes, ainda prévio à criação dos temas, eu queria perguntar, a criação deste Pés na Estrada, de algum modo, já foi pensada na ideia de um disco? Ou são temas que desde então, desde 2009 e mais à frente, 2011, como há pouco referiu, que foram sendo criadas, foram guardadas na esperança de um dia virem a ser levar para estúdio? É mais pela segunda hipótese. Realmente não foi pensado como um disco, como um todo, que faz parte e que está interligado, no fundo. Foi um bocado, fomos fazendo as músicas ao longo dos anos e claro que sempre tivemos a intenção de gravar um disco, mas não fizemos as músicas a pensar na ligação que elas podiam ter umas com as outras. E possivelmente para o futuro estamos interessados em fazer isso. Mas pronto, no primeiro disco é normal que isso não tenha acontecido e não tem problema nenhum, claro. Direção. a ouvir mais nada e embarquei no primeiro avião. Eu já estive tão perto do fim, mas acabei por sobreviver. Agora vou viver este amor por ti. Não temos nada a perder. Eu arrisquei tudo sem ver as cartas que tinha na mão. Posso ter caído mil vezes, mas nunca fiquei no chão. Estrada, e lá não há solidão. Na, na, na. Eu já estive tão perto do fim, mas acabei por sobreviver. Agora vou viver este amor por ti. Temos nada a perder. Tiveram a oportunidade, antes de gravar, de irem tocando isto da estrada, agora usando até o vosso termo, com os pés na estrada. E isso permitiu-vos também, de algum modo, ir aferindo aquilo que o público mais gostava, e foi essa versão que chegou ao estúdio. Foi um bocado por aí. Realmente fomos dando concertos desde muito novos, e aliás esse bichinho ficou sempre na banda. Nós somos uma banda que existe para tocar ao vivo. E o disco acabou por ser um bocado resultado do aperfeiçoamento que nós fomos fazendo das músicas ao vivo, também por ver a reação do público e sobretudo por termos que as tocar muitas vezes e temos que as melhorar sempre. Algumas ficaram de fora, porque ao longo destes anos fomos fazendo várias, e depois, para quando foi a altura de gravar o disco, achámos que certas músicas não estavam suficientemente boas para integrar o álbum. Ficar deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Se o teu amor já não chega, para quem tu queres amar? Se alguém que te nega, não percas tempo a suplicar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Se não tens maneira de fugir, o teu país não deixa ficar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. E depois vem, prévio ao lançamento do disco, vem deixar no éter o Deixa Rolar, como querendo ser uma amostra precisamente deste, do que viria aí. E é um tema, talvez, dos que estão no disco, que mais se sente a crítica social. Foi por essa razão que vocês, de algum modo, escolheram como o tal, dito, entre aspas, single, uma vez que em termos físicos desapareceu, mas a escolha do tema é precisamente pela temática que lhe subjaz? Não é especificamente pela temática da letra. Nós escolhemos o Deixa Rolar porque, ainda hoje, eu acho que foi uma boa escolha, porque no fundo representa um bocado o espírito da banda, é um bom simbolismo da forma como nós gostamos de estar na música e na vida, e mesmo musicalmente é bastante próximo do que nós fazemos em geral, por isso é que acho que foi um tema bem escolhido. E se tivesse que escolher um segundo tema, que ainda não existe para, enfim, mostrar este disco, teriam já essa ideia, não? Sim, nós já, aliás, agora está um bocado atrasado, mas brevemente, espero eu, vai sair outro single com vídeo, e vai ser do tema O Teu Chão. Curiosamente, os dois primeiros temas do conjunto de 11 que acompanham este... Exato, por acaso são os dois primeiros. Exatamente. Ter fim. começa a acontecer. É que o teu chão está a arder. Eu só te quero ouvir dizer que nunca mais me vais esquecer. Sendo uma banda nova, como é que acham que conseguem chegar ao público? Melhor, como é que conseguem mostrar o vosso trabalho? Ou isso está a ser, enfim, estão a deixar acontecer? Ou há uma estratégia definida? Quero saber a sua opinião sobre isso. Bem, eu acho que, sobretudo, hoje em dia, existe uma facilidade de divulgar, que pode ser facilidade e pode ser dificuldade. Porque, por um lado, qualquer pessoa pode divulgar o seu trabalho. O problema é que existe muita informação e portanto, os trabalhos bons às vezes ficam tapados pelos menos bons, mas que, por exemplo, têm mais dinheiro para conseguir divulgar através da internet, por exemplo, que é cada vez mais importante na vida das pessoas. Mas eu acho que a estratégia mais importante, a estratégia essencial para as pessoas gostarem de uma banda como a nossa, é mesmo tocar ao vivo. E nós, a estratégia que iremos usar em 2015 vai ser tocar ao vivo no máximo de cidades e aldeias e localidades que conseguirmos, e esperamos passar para o Oliveira do Hospital, como é óbvio. Bem, mas primeiro, antes de fazermos isto, já fizemos o concerto de apresentação do Teatro do Bairro nessa altura, mas pronto, nós estamos à espera de fazer o concerto de apresentação e a partir daí vamos marcar, ou tentar marcar o máximo de datas possíveis pelo país, porque achamos que essa é que é a melhor estratégia para divulgar a nossa música. Pois bem, mas assim, vocês aqui pelo primeiro têm o lançamento de um disco, não é? E os discos hoje, já se sabe, vendem o que vendem, portanto, não é só o vosso, todos eles não vendem. Claro, claro. Portanto, e mais facilmente estão na internet e que as pessoas vão fazer download gratuito ou não, ou pagando, mas o formato físico está a ser cada vez mais preterido. e criar alguma expectativa com o lançamento do disco, senão não o teriam feito. Sem dúvida. Nós, apesar de, como disse bem, os discos hoje em dia já não têm vendas nenhumas, continua a ser importante e marcante para a carreira de uma banda lançar o primeiro disco, e o segundo e o terceiro, porque é uma boa forma de registar o trabalho e a evolução da banda. E é uma coisa que fica para sempre, eu acho que é continuar a ser fundamental gravar um disco. Isto assim não dá, vai ter de acabar. Acabas por ficar. Eu fico à espera numa esquina qualquer. Tu nunca apareces, deixas-me a sofrer. Há tanto tempo que andas a fugir. Sabes que queres, mas preferes mentir. Já estou farto de te ouvir falar de todos os medos que te obrigam a ficar. Essa incerteza não te deixa seguir. O que a vontade te anda a pedir. Medo de arriscar. Queres que eu fique mais tempo a esperar. Mas eu não posso mais fingir. Tu não dás, vou ter de seguir. Já estou farto de te ouvir falar de todos os medos que te obrigam a ficar. Essa incerteza não te deixa seguir. O que a vontade te anda a pedir. Deixa seguir. O que a vontade te anda a pedir. Para chegar à gravação deste disco, o que é que passaram? Houve, tiveram muita dificuldade, ou o facto de virem gravar agora, enfim, lançá-lo em 2014, foi o tempo quanto baste que vocês acharam para maturar a vossa ideia? Bem, isto, a gravação foi um processo realmente doloroso, que demorou quase 2 anos. 1 ano e 9 meses, ou coisa do género. Isso aconteceu um bocado porque, em primeiro lugar, porque nós, quando entrámos em estúdio, não estávamos preparados, porque nunca tínhamos gravado um disco, não sabíamos como é que era o processo. E portanto houve esse trabalho de maturação da banda que foi essencial e que se não tivesse acontecido o disco seria muito pior do que é, sem dúvida. Depois também houve alguns atrasos do estúdio que já nos ultrapassam e portanto sobretudo a principal dificuldade que nós tivemos que enfrentar ao longo destes dois anos foi a expectativa e a inquietação de nunca mais ter o disco na mão, ou seja, nós estávamos ansiosos por concluir o trabalho e levá-lo para a estrada e isso nunca mais acontecia, por isso foi preciso termos estômago para aguentar a espera. Pois bem, mas agora está cá o disco, tem um bom agradecimento da Paula Cabeçadas, que tem procurado pôr-vos à frente das televisões e dos microfones. Exatamente, já é hábito, já lhe conhecemos de algum tempo, enfim, para vos mostrar. Depois, se as pessoas vão gostar ou não, aí já é um trabalho que depende de cada pessoa que vai ouvir, não é? E também depende muito da vossa capacidade de persuasão. Mas é preciso, acima de tudo, mostrarem-se. E isso tem acontecido aos poucos, não é? Como banda que agora estão a começar, sentem que essa promoção é difícil? Há pouco disse que havia muita coisa, não é? E que havia muita informação que chegava às pessoas. Como é que acham que os Cabeça no Ar vão... Perdão. Como é que acham que o Choque em Cadeia conseguirão... Passou-me agora. Como é que acham que o Choque em Cadeia vão contornar essa dificuldade? Nós vamos contornar essa dificuldade um bocado por insistência, não é? Quer dizer... Estas entrevistas para as rádios locais são fundamentais porque, no fundo, percorrer a rede de todas as rádios locais em Portugal acaba por ser mais importante do que estar nas nacionais, porque as pessoas das localidades provavelmente levam muito mais a peito, dão muito mais importância às rádios da sua terra e que falam da sua vida quotidiana do que às rádios nacionais. Por isso eu acho que é por aí, claro, pelas rádios locais. E como eu disse, a melhor maneira de ultrapassar essa barreira de divulgação da música é mesmo dar concertos e fazer com que as pessoas saibam que esses concertos existam e convencê-las a aparecer. As feridas estão saradas e eu estou pronto para correr. Bagagem e o suor que vais correr. Já não compras promessas que me querem vender. Vou gritando palavras de coragem. Já deixei a engrenagem. De coragem, já deixei a engrenagem. Já deixei a engrenagem. engrenagem. Vou gritando palavras de coragem. Já deixei a engrenagem. Carlos, agradecer a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova. Iremos estar atentos a mais choques. Exatamente. E seguramente iremos marcar mais conversa, porque, como disse há pouco, já está aí embrionário um segundo disco, não é? Exatamente, exatamente. Está embrionário ainda, não está sequer perto de estar todo composto, mas quase que já podemos dizer que é garantido que vai haver. Perfeito. Um abraço então, Carlos. Obrigado. Um abraço, obrigado. Sem avisar, baralhaste o meu caminho. Eu pensei que tinha um destino, mas tu mudaste o meu sentido. Atiraste-me para um labirinto. Eu fiz questão de me perder. Empurraste-me para uma encruzilhada, mas eu não fui capaz de escolher. Vais levar a minha paz contigo. Quando fores embora, eu sei que os meus dias vão perder o sentido. Quando fores embora, eu pensei que entravas e saías sem deixar nenhum vazio. Mas os teus pés ficaram bem marcados no asfalto da minha estrada. Vais levar a minha paz contigo. Quando fores embora, eu sei que os meus dias vão perder sentido. Quando fores embora, embora.